Osso, rádio, pra cacete! O Homo Faber, antigamente orgulhoso de seu trabalho e com seu jeito limitado levando a sério o que fazia, hoje é tão fora de moda quanto a máquina de escrever mecânica. A roda tem que girar de qualquer jeito e ponto final. Para a invenção de sentido são responsáveis os departamentos de publicidade e exércitos inteiros de animadores e psicólogas de empresa, consultores de imagens e traficantes de drogas, onde se balbucia continuamente um blá blá blá blá blá blá. Grupo Crises em Manifesto contra o Trabalho.